Último 344, autorizado táxi de alta em Ponte da Julieta. Com 2 pista livre, autorizada a decolagem, 1,60 graus com 612 nós, 3152. Decolagem, 3152. Do 344, autorizado ingresso na Juliette, parte 1, portão 01. Já, boa noite. Obrigado, bom trabalho. 3150. Boa noite. Já, pode conseguir autorização para pegar grande, ingresso 390. 2606, pronto, cobre? Pronto, boa, 606. 606 para Campina Grande, autorizado 390, Piano Pesulu 10. Igual a 10, após curvar à esquerda, saída pouca transição zipar. Controle 19.8, torre 18.6. Responde 54 no 6. Bom, 606, está autorizado Campina Grande, Piano 390, via Apesulu 10. Já estamos na pista 10, curva à esquerda, saída pouca transição zipar. Controle 1398, torre 1386, responde 54, no 6, bolo 606. Bolo 606, o planejamento correto, depois pronto para puxa seu nome. É, bota pronto, bolo 606. O nosso reloj, a canal está pronto para passar, 2 no modo, 35 anos, Fernando Salvador. São os lógicos do Alfa, autorizado táxi via pátio 1. Via... Autorizado táxi, reposte para ingresso no pátio 1. Autorizado... via pátio 3, pátio 1, é isso? Vai passar para ingresso no pátio 1, ou via Alfa? Lógicas do Alfa, reposte para ingresso no pátio 1. Vai passar para ingresso no pátio 1, Alfa. Autorizado 322, meia, posição 7, para puxa, pátio 1. Liga e puxa, reposte para o táxi, são 322 e meia. Puxa sua meta, tá 3236. Zero complete na ILS X-Ray, Tristão Norte, na Vara Flores, Salvador, noite, desse modelo. Obrigado, boa noite. Projeto 6746, desço para 2000 pés, altímetro 1-0, nosso computador será ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000 para Comiquense, resposta na estabilizada, LJ 6746. Rolo 896, desço para 3000 pés, sem restrições de altímetro. 6000 pés, só em torno, 896. Para baixar para base, vamos tem livre pouso no zero, TAM 3170. Livre pouso, 3170. TAM 0, chame torre 1 no leito decimal 6. Quem negar, 1 no 0 no 5. 1 no 7 no 4, mantém a posição. Alfa, boa noite. Observe a aeronave na curta final, Airbus 321 Latam. Após a passagem do mesmo ali, mantenha no zero, Oscar Zulu Alfa. Reduzir a velocidade, 199, voo no 896. Tesoura, seu correio, que é nada com a agora, centro Recife. Em 1255, até 2085, voo. Eu ativo o Recife agora, até 3. 1952, obrigado, bom trabalho. Quatro no 78, contato radar, desce para o nível 050, autorizado chegada a mais. Altimetro no 0 na 5. Desce para 2.000 pés, autorizado para ILS X-Ray, porta estabilizado. 2.000, autorizado ILS X-Ray, porta estabilizado, voo no 896. Seja nova, tá? Seja no 110. Oscar Zulu Alfa, vento 1, 80 graus, com 612 nós, sem decolagem autorizada, pista no zero. Tocota? Confia. 1994 para Maceió, autorizado nível de voo 350. Decolada 1 no zero, após curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, onde interceptará a UP-58, após voará conforme a sua rota do plano. Controle 119.8, torre 118.6, responde 54 no 3. Número 994, fechamento correto, responde plano para posicionamento. Oscar Zulu Alfa, decolou os 38, controle 19-8. Uma boa noite. 19-8, obrigado, senhor. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Oliveira. 6746 passou embaixo do lado. Boa noite, Fagnani. Tem pouso livre no zero, reto sul com 8-9. 6746. Tem pouso da 11. A 10, valeu. Voo no 896. Voo no 896, complexo da ILS 2310, chama agora seu salvador no 896. 286, voo no 896. Azul 4178, desce para 2000 pés, sem restrições de altitude. Cuidado final ILS 2310, com a estabilidade. 2000 pés, só parece ativado aqui, no localizador. Certo, o destino para o Oscar Zulof, magnética 058. Aguarde Zulof, a coordenação com a Aracan. Solo 40, liberando direito, estamos solo 19. Você está fazendo esse setor, hein? Ah. 746, não escuta? Não, já foi. Livrou. 896, vento 170 com 89. Chuva leve, aparentemente, ali na meia do ponto médio da pista, 170 com 109. 130 pouso livre, 1-0. Sou Salvador, voo no 896. 896, tem pouso livre, 1-0, 170, 89. Aparentemente chuva leve ali no ponto médio da pista 1-0. Tem pouso autorizado no 896. Livre pouso 1-0, só. Jet 6746, tá batizando. 6746. Se o solo fosse 40, chama o solo 1209. 209. Oliveira. Solo Abjet 6746, vamos ver se foi. 6746, autorizando o táxi de alfa, reposição do Juliette. Tá ok, vai reposar em Juliette, vem. Número 06, aguarde para o push. Vai dar, né, 06. Continua 896, solo os 43, liberando a direita, solo 219. Direito 219, é uma boa noite, solo 819. Boa noite. Oliveira, tem interferência forte aí na sua. Interferência forte, ok, não vamos mudar essa frequência. Obrigado. Falou, doutor, tá muito forte, não, caso não ouviu você. Agora o solo tá 10%, 5%. Ok, obrigado. Falou, um abraço, tchau, meu. Até a próxima. Juliette, voo no 896. Leve 6746, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Juliette, 02, obrigado. Voo no 606, colhendo aqui vídeo solo, que após o parqueamento do Boeing da Web, autorizado por se acionar resposta para o táxi. Após o Web, está autorizado, vai resposta para o táxi. Voo no 606. O 1714 após a corrida do tráfego na cabeceira, ali mantém o 1714. Tivo 317, quanto a cópia? Tivo 517 para Belém, autorizado, nível de voo 380, via Upe Zulu 41. Decola da 10, após curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após Cogbo vem Trova. Controle 119.8, torre 118.6, transponder 5420. Controle em 1935, boa noite. 1935, 132.26, boa. Revistico 317, procedimento correto, reposto plano para push, esse momento. Controle Salvador, boa noite, X-132, 26, saída Puka, passando 3 mil. No 4178, complete sinal ILS Extraction, 28, decimal meio, bom. Plagem Vento Sul com 89. Patrono 78 da Azul, continua a aproximação, reporte checado, vento sul com 8 nós, chuva leve sobre o campo. Can 3226 ainda na escuta. Can 3226 na escuta de controle. Controle Salvador, boa noite, tá 3226, saída Puka. Tá 3226, boa noite, contato radar, suba para o Rio 370, mantém o PC da saída Puka, transição Zipar, 3226. Para o 370, saída Puka, transição Zipar, tá 3226. Repouso, pista 10, 4176. 1714, sua decolagem fosse 48, chame controle em 119.8, uma boa noite. 19.8, boa noite. Salvador, boa noite, é o gol 1714. Boa noite, gol 1714, contato radar na decolagem, suba para o nível 230, mantém o preço da saída Puka Jamo. 230 Puka Jamo, gol 1714. 3226, restrito nível 350, voe direto de volta. direto de parque, 32, 2, 6. 4, agora de 40, alterna, porta 6. 06, autorizado táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 1-8, decimal meio, QNH, 1015. Táxi, Índia Alfa, ponto de espera, 1-8, decimal meio, 1-0-9-4, voo no 6-0-6. Outros 226, chame agora, centro Recife, em 12545, aperto 2085, vovô. Gente, Recife, 12545, alterna 12655, na 3225. Alternado 2085, subindo 350 com o resto. 226, bom. Alternado 12685, na 3225. Azul 4178, solo 50, libera a direita, chame solo 1219. 19, já. Salvador, azul 4178, libera. Azul 4178, táxi de Alfa, reporte na estrada de Juliette. Zero meio livre, decolagem 180 com 8 nós. Decolagem 180, boa no meio, zero meio. Estamos aguardando aqui para fazer isso. Ainda não temos chamado, não, boa no meio. Número 606, decolou 53, chame controle, 119.8, uma boa noite. 19.8, 606, boa. Controle, Salvador, boa noite, Golo 606, decolado, poucas e pá. Hoje, Golo 606, contato radar na decolagem, suba para o nível 390, mantendo perfil da saída, Puka. 390, mantendo perfil da saída, Puka Zipar, Golo 606. 4178, autorizado ingresso na Juliette, portão 08. 08, Juliette, 48. Agora é o 2545, e a segunda? 12685. 2685, grato, boa noite. De última hora aí, mas acho que não tem nenhum balizador e nem tá aceso aqui do 28. Eles se desfavorecem pra ela agora, distante. Zero meio autorizado direto com a Campina. Direto com a Campina Grande, no 9006, cara.